para liberar este portão para o Airbus da companhia? Afirmativa, 3193. E conforme então, puxando um pouco mais a retaguarda, tá livre, 3193, o portão de número 10, chame para o táxi. Gente, puxa um pouco mais para trás e recuperar o táxi para 3193. Então, 3660, observará a saída do Embraer da Azul, assim que o tráfego liberar essa interseção à esquerda, Juliette, tá livre até através do portão de número 9, observando a Embraer Companhia puxando no 10, efetuará um pouco mais a retaguarda para o seu ingresso para aquele portão. Após a passagem do azul, ingressa no pátio, no través do 9, monitora a entrada do 10, 3660. O Gré, Guardião 05. Voltará no solo controlado, Gré, Guardião 05. Oi, Salvador. Boa tarde, Papá Romeu, Max, Tango, Juliette. Na final, o trem vai ser travado. Afirmativo, continua aproximação, altímetro 10, 14. Marque Tango Juliette, forma helicóptero da Polícia Militar, cruza no eixo da 10, perto um pátio. Ao lado da cabeceira auxiliar, não vai interferir nessa aproximação. Marque Tango Juliette, já embaixo travada. Embaixada travada, ciente 10, 14, Marque Tango Juliette. Papá, Uniform, Charlie Alpha, departure, and then Zipar. Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Salvador, control frequency 119.8. Salvador Tower 118.6 and the Scott 5503. Após coordena com controle, eu concentro. Ascensão para o 260, SAR 7201. Ciente, SAR 7201. After Zulu 10, after runway. After takeoff runway 10, 2000 feet, it's the left turn to Puka, then Zipar position, 119.8 the frequency with tower on 118.6 and the scope 5503. With the read the back correct and the 11 coming full right for push star. Good luck, thank you. Afirmativo, seguindo 145 da passarela de linhas aéreas, ao ingressar na Taxi Alpha, transferirá com a torre 18.6, altinto 1014, tem um bom voo. Na Alpha, transfere 18.6. Solo, boa tarde, estamos 3566, livrou. Boa tarde, 3566, seu portão será o 8. Nós vamos taxiar aí a sua esquerda via pátio 3 e chame para ingressar via pátio 3 para o pátio 1. Estimativa esquerda, via parte 3, vai chamar para ingressar no ano. Solo, Forcelli 2580 para o táxi 10 a bordo. 2580, 10 no POB, táxi autorizado até antes da interseção com a pista. Seu táxi será via pista para a cabeceira. Então, mantendo posição, transferência com a torre 18.6 na interseção com parte de autoridade 2580, bom voo. Portão 3, puxa estacionamento. 154 no setor número 2 para puxar, já temos aí na sequência número 1, Embraer 170 da tripa sua direita no 01, ok? Só um instante, por gentileza. Muito obrigado. Papa Mike, Sierra Golf no pátio da mata, quanto para 4? Pronto, 4 Golf. Papa Romeo, Mike, Sierra Golf, autorizado Sierra November, Quebec, uniforme, nível 080, plano Yankee, sai na 290 Salvador, afastando-se 170 milhas, prossegue visual no 85. Pista no 7, decola, curva à direita, perfil de subida gole, eval, após eval, direta à rota solicitada. 19.8 ao controle, 18.64, acione 5531, Mike Serra Golf. Autorizado, Serra 90, Becca de Costa, 80, Blanc, e Matheus 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, a torre, 3-1-1-1-1. 5-5-3-1, é 0 único? Não, para acionamento com a torre, reporta o CAD. Editor 18-6 da presente, altímetro 1014, informação é Mike Bovô. Cego. É integrado, para ingresso, um táxi 1-3-5-6. 5-6-6 até o portão de número 8, autorizado o táxi agora à esquerda, tá? 3-5-6-6. Livre decolagem no 0, vento 100 graus no 099. Livre decolagem no 5728. 2 centais, obrigado. Tá, tráfego agora posição de 1 hora, 5 milhas de aeronave, cruzando 3.500 para 080. Ok, é o Pat 3 atentando para o sinalizador no Pat 3. Sem problema. Fala Salvador, boa tarde, meu nome é o Mike Tango Juliette, Livruna Alfa. Mike Tango Juliette, boa tarde, Livruna Alfa, o táxi via Kilo para o Pat 3. Estou com o Airbus retornando para o Pat 3. Já está prestes a estacionar, creio que estacionante do seu tráfego. Está livre na sequência, seu Pat 3 atendendo o sinalizador no Pat 3. Mike Tango Juliette. Alfa Kilo, Pat 3, gente, o Mike Tango Juliette. 566 seria a remota 08 aí do Pat 3, ok? Uhum. Solo pack, desculpas aí pelo equipa. Não, sem problema, obrigado. Solo, tô 3193 para o táxi, 116 a bordo. Táxi com 16, 16 a bordo? 16, 116. Ah, ok, uma centena a mais. Táxi autorizado até o Travessa Portão 612 inicialmente. O TAM 3193, por gentileza, autonomia e alternativa? 4 e 10, alterna Campinas, hotel 612, 3193. 71000, a intenção é pouso na bata? Afirmativo. O vento 120 graus com 09 nós, altímetro no 0 no 3 agora, da presente curva esquerda, direto para o hangar da bata, reposto no solo controlado, agilizando o Max Juliette Romeu. Da presente, autorizado por lá esquerda, na retaguarda do Boeing Nacional da 90, Max Juliette Romeu. Do visual com o Bang da Gol na curta do 10. Após o tráfego ali, mantém cabeceira no 0, passarei 2230. Dá 3. Vai dar 3.000, Webjet 6721 com B14, hein? 10 no 4. Obrigado. Para 220 nós, Webjet 6721. Caiu 200 para 220, Webjet 6721. TAM 3193, táxi à esquerda, via pátio, a retaguarda do azul na Índia, ingressando na Alfa Transfira 2186, altímetro 1014, vovô, TAM 3193. É, via pátio, ponto espera, chama torre 286, obrigado, 1014, 3193. Só um instantinho para puxar, vai passar em Airbus a cauda, na sequência será autorizado, TRIP 5267. Gente, na guarda, 5267. O táxi foi alfa impraticável nesse trechinho entre a Índia e Juliette, fica um pouco complicado aqui pra gente, ok? Salvador, boa tarde, vou no 697, livrou. 697, o seu portão é o 9 do pátio 1. Táxi à esquerda via pátio 3, chama pra ingresso no pátio 1, por gentileza. Positivo, via pátio 3 e reportarei para o pátio 1, o voo no 697. Show, trip 5267. O Inferno modificou o portão aqui pro 37 da Gol. Eu ainda tô com dois tapas no ponto de espera. Só mais um instantinho pra puxar, por gentileza, no 01, ok? Vago, 924, modificação do portão para o portão 2, que se encontra vazio. Ingresso à esquerda de Juliette, agilizando na medida possível até o 2. 5267, a 537 da Gol estacionar sua esquerda no 2, tá livre puxar e acionar no 01, chame táxi. Trip 5267. Gente, está livre, puxe e acionamento, vai observar a movimentação da aeronave da Voa, gate 0.2.2.7. Voa no 754, agora no setor número 2, e se desejar acionamento para condicionar a aeronave, está livre na posição, aguardando para o puxe. Ok, aguardando o puxe, obrigado. Ground, stay na posição 1-to-1, with just push and stop. Até a próxima. Até a próxima, graças a Deus. Lago. Vitor, Índia Juliette, pro da rotatória. Rotatória, Juli. Controle Salvador, passarela 2230, boa tarde, perfil da saída Gole. Webjet 5728, Recife agora, 25.45, alterno 26.5. 2545, 2.5, grado, bom dia. Passarela do 2230. Sobe ao nível de voo 260, contato radar na decolagem, saída Gole. 260 Gole, 2230. Webjet 6721, prossegue para 2000 pés, Prod Duna, ajuste no 0 no 3, aporte estabilizado. 2000 Prod Duna, chamada estabilizado no ILS da 10, Webjet 6721. Dia Juliette, reporte quando visual com o campo. Passarado, ele. Pouso, pista no zero, vento no 20 graus, com no zero nós, Bruno 600. 00, obrigado, livre pouso. Índia Juliette, torre no 8, decimal meia, para ingresso circuito. 118 meia grato, até a próxima, Juli. Poderia iniciar o push em coordenação com o trip lá no 01? Se botar? Vitor, Índia Juliette. Tem lá na saída do pátio 3, ok? E o problema talvez é o acionamento do trip aí com o pessoal de solo. É, a gente pode coordenar aqui. A gente joga lá para trás, lá na. Quase depois da Juliette, para liberar simultâneo. Para onda do 5, próxima onda, acionado 3325, tá? 01. Azul 4089, 360, submantenha, contato radar na decolagem. Saída da El. Sobe 360, manda El, passo 089. Vitor e Juliette, confirme procedência. Pois é. Margem Copa do Mundo não vai ter. Sim? Copa do Mundo não vai ter, tem nada pelo jeito decente aqui. Pois é. Lula tomou os pós para mentir, os caras acreditam. Tem puxadinho pra caralho. 2230? 2230, aguarde coordenação com Recife. No momento, mantém a saída. Mantém. Aí. Zero no solo de Salvador 225, livre direita, chamou solo, 219. 219, obrigado, gol 1600. Polo Salvador, gol 1600, livre. 1600, boa tarde. Seu portão 01, táxi até antes da Juliette, inicialmente, por gentileza. Portão 01, táxi até antes da Juliette, gol 1601. Salvador, Zuluíra. Concentro. Força aérea 2580, vento no 20 graus com 11 nós, livre decolagem, pista no 0, força aérea 2580. 80, livre decolagem. Na escuta. Chega. Após a rolagem do Embraer da Força Aérea, ele mantém cabeceira no 0. Cabeceira na Força Aérea, ele mantém cabeceira no 0. Lima Fox 121, request taxi. Okay, X-ray Lima Fox 121, approved taxi and to the gate 06. Taxiing to the gate 06, order of runway 121. Maria. 25267, 77 a bordo, 3 horas e meia, apenas Galeão. 7330 Galeão, confere à direita, Índia Alfa, ponto de espera, todos 86, 1003 no altinho, movou 5267 da Tripec. Índia Alfa, 7386, uma boa tarde, então, 267. O gol no 754, Amber da Tripec aí, liberando a cauda, tá ali o puxar, chame táxi, gol no 754. Ok, passando o Tripec, tá autorizado, senhora pronta, gol no 754. controle, objeto 6721. 6721 na torre, no 9.6. 86. Grau 01, o 37 companhia vai puxar no 2, na sequência é autorizado para o portão 01. O tráfego está esperando aqui bastante tempo aí pro push devido à impatibilidade da Alfa logo à sua frente. Só um instantinho, por gentileza, para conseguir ter o 01. Então segue para 02, a aeronave está na 3, isso? Aguardando então? Não, aeronave. É isso, a aeronave está na 3, vai puxar e na sequência é autorizado pro 01. Só um instante, por gentileza. Ok, mas era a posição na Juliette, com 6.00. Se essa Alfa à sua frente tivesse impraticável, a gente ingressava via a segunda esquerda na Índia e até o 01. Né? Só um instantinho pra gente mesmo. Ok, mas tá na posição, vou ver se tá certo. 3-0-3-0 na Mario 3-1-4-4, pode ir lá pro hoje, tá? Iniciou a rolagem. Já embaixo, confirmando. Foi baixo e travado, F7-6-2-1. Guarda, apenas a pista livre. Ok. Salvador, boa tarde. 267.0 no 0, pronto. 5267 mantém o ponto de espera por gentileza. Até o hotel, Cruz Lua, gente, Anja. Hoje daí, Marcente, hotel Oscar Zulu. Temos aqui então de Salvador para Salvador, voo local, afastando-se no corredor forte, é isso? Passarelo 2230, centro Recife agora, 128.8, alterno 26.0. Ok, no corredor forte, decola da pátio 4, com apoio de Lauro de Freitas, junto com a coordenação 14.86. 19.8, é o controle, acione 01 no 0, para Tango até o Oscar Zulu. 3193, decola 229, 19.8 é o controle. Obrigado, boa tarde. Então escute a informação, Mike, altitude Mini 13, da presente torre 18.6 para acionamento, táxi decolagem, o hotel Oscar Zulu. Solução 3805, Guarulhos 360, informação, Mike. 3805, já temos aprovado Guarulhos 340, Mike confere, o número 1 no pacote, só instante, por gentileza. 3805. Recife, frequência 1 no 251 e alternado 1 3321. 3 2 5 1 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 Índia, ponto espera 1-0, torre 18-6, mili 13 no altímetro, bom voo, Golo 754. Índia, mili 13 no ponto espera 18-6 para a torre, obrigado, boa sorte. Valeu, o Golo 600, esquerda Juliet, portão 01 autorizado. Juliet, portão 01, Golo 600. Para. Vale, Brown, 209, mais 701. Chame 63 no 5, chame 2 Salvador, 18 decimal 6, até o meu posto. 8,6, obrigado. 109. Autorizado a decolagem, estou no 0,267. Quero ver aqui, famoso, sabe que sou filho? E chame para ingresso, 17. Torre Salvador, no chame 63. Está 2 milhas e meia de terra. 7315, aguarde o trânsito de pouso. Autorizado a final ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe estabilizado. 2013, autorizado, repassar estabilizado na final ILS, 3144. Now, I'm approach 121, left unit 1013, and following the 737 to boarding point India, 1010. Firmarish. consegui copiar a matrícula, confie. Baixou no 7, faça cheque de equipamento bastante chiado em transmissão. Aguarde cópia com a centena. Trip 5267, contato radar, saída da El, suba para o 400. Na saída da El, sobe para o 400, trip 5267. Controle Salvador, está passando Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, boa tarde, prossiga. Passando Conde, uma centena. 7 Lima Kilo Zulu, contato radar, uma centena em Conde. Vou na proa de Bonf para efetuar a chegada a Bonf, chame no ponto ideal, desse lado. Vamos Lima Kilo Zulu na proa de Bonf. Está autorizado a alinhar e manter, 10, 17. Taxi 96 Center, frequency 128.8, if unable 126.0. 28.8260, thank you, 979. Have a nice day. O 3805. Afirmativo, então 3805 autorizado 340 Guarulhos, via presença 50, decolagem no zero direita, da El Leda, após Leda Bidev, controle Salvador 119.8, aciona 5532. Guarulhos 340, preso 50, decolada pista 10, curva direita, da El, Leda de Neves, 198, controle 5532, transporte, então 3805. Confirma o transporte? 5532. Correto, time pronto. Chama lá, então 3805. Solo, passou no 7, acionado, pronto, 4 e 5. Passou no 7, deixei os peitos na centena, Golfo 77, decolagem pista 10, direita, saída Coral, controle 1 no 98. 5505. Autorizado, terceira de frente, usou a centena, Golfo 77, decolagem pista no zero, curva direita, saída da Coral, controle 1, 9.8, responde 5505. Pastor 17, livre até o ponto de espera da hotel, champanhe cruzamento da 1022, 1013. Autorizado, táxi até o ponto de espera da hotel, chamará para cruzamento. Então, 3193, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3. 1918. 198, grato. Plano de voo para Salvador? 7, acione 0122, transponde o hotel Mike Vitor, subindo para o nível 115. Decimal 6. Decimal 6, bye-bye. Good afternoon, 63 North Coast 121, only point 1-way 10, waiting for departure. Okay, 1-1, you are clear to line up and wait. Line up and wait, 6-7-1-1. Elbow 1-8-0-6, para prospect, chamamento, posição 7. Posição 7, livre, chame táxi. Chamará para o táxi 1-8-0-6. Hotel Mike Vitor, só vai vir instrumento ou visual? Alfa vai chamar antes da Juliette para ingresso do pátio 1, contornar para o ponto de espera da 10. Pastor, 1-7, autorizado cruzamento via Delta, Alfa e Juliette. voo para o nível 110 agora, na proa de Bonf, e chame no ponto ideal de descida, o hotel Mike Vito. Boa tarde, Golno 754, na Puca, passando 2100. Golno 754, boa tarde, contato radar, saída Puca, suba para o 390. 390, Puca e para o Golno 754. Azul, aguarde, X-Ray Lima Fox 121, you are cleared for takeoff, the wind is 130 degrees, 10 knots. Clear to take off, 1910, clear to take off, 121. Aqui, atrás, Azul, proceda. Manda radial 290. Afirma. Pode já iniciar seu táxi de decolagem do pátio com proa da estrada do Cuco, Lauro de Freitas e Buraquinho, ok? Chame fora do solo, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, radial 290. Autorizado, Mike Serra Golf, livre ascensão para o 080 da presente. Espera, ajuste 1013. 1013, no ponto espera 118, meia dúzia, a torre Bovô Pastor. Pois espera, 2, 7, boa. 0, Mike Serra Golf. Já está a DCT, vai manter a proa 280. 7280. Não costuma interferir muito, a não ser com saídas que vão para o setor nordeste, mas aí vai ter que ser na hora, falar com o controle para fazer a ascensão na posição e depois descer, ok? A gente não tem condição de dar uma janela, porque o tráfego é muito dinâmico aqui, a gente não tem condição de definir, ok? 251 e alterna 13325. Vai chamar o centro de recife em 1251, alterna 13325, 5267, boa tarde. Copia 3.000. X-Ray Lima Fox 121, Radar Compact on Departure, Club Level 350, Puka Departure. Puka Departure, Compatible 350, 11. 1144, passando Duna, completa final de LS, torre 18.6. Boa. Trip 5491, autorizado 2000, livre e LS, informe estabilizado. 2000, livre e LS, informe estabilizado 5491. O ajuste padrão, 1013 aí. Confirma 1013 pro 5491? Afirma. Então, 1013. Cidade de Léo, nível 140, decola da 50, da Eoleda, ponto Leda, direto de Léo. Controle 119, 18, profundo, 5546, 3661. 3661, chame pronto, puxa pelo meio. Tomará 3661. Carlos 41, chama o controle 19, recima 8, passando o lado direito. 19-8, chama o controle da tráfego do... 060. 3144, aguarde autorização de pouso, puxando 0. O centro da decolagem, corredor forte, 500 pés, mais fluxo do controle Salvador. A tua escuta permanente, eu queria controlar com o senhor o controle. Eu estava aqui através do pedágio, uma ascensão até uns 3.500, 4.000 pés. Queria ver com o senhor o melhor horário, o melhor momento para fazer essas fotos. Comandante, no momento temos algumas decolagens para o setor norte e dentro de mais 20 minutos será autorizado. 20 minutos então, positivo, 20 minutos, chamarei o senhor para coordenar. Para descida, eu vou ter uma entrevista. Hotel Mike Vitor, desça para 3.000 pés, o ajuste 1013, padrão. 3.000 pés, 1013 na ajuste, Hotel Mike Vitor. Hotel 780, desça para 3.000 pés, o ajuste 1093. Fala 3.000 pés, 1093, 780. Gol 1754, chame Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2845, 784. 780, redução para 2109. 2109, 2780.